Play ton MC. Ils sont là tout d'air. Play ton MC, check. Oh. Play ton MC. Fou les sons dans la. Da samamba eu venho, monstro, melhor que tenho, monstro. No desempenho, talento nato mantenho. Clayton MC ativista mantém, cultura em vista também. Inspiração que me vem, bem que contém. Conteúdo antes de tudo é o que faço. Caminho passo por passo, arregaço no traço. Acompanho o compasso, lutando, crio tentáculos. Ultrapasso obstáculos, protagonista de espetáculos. Com meu vocábulo eu faço sem pedir licença. Causo o fim da sua sentença, torturo na penitência. Os burros sem competência. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma rima, sempre a mesma gira. Agora sente-se, sente minha magia. Com prática, sintática, com tática, semântica, enfática, compacta, minha mágica. Mudança que sempre mantém distância e causa sua frustração. Que sempre me dá sustância, sem pausa pra digestão. Que faz meus versos serem sagaz, deixa pseudos pra trás. Com vírus mortais, ataco pontos vitais. Acabo com suas cordas vocais, com hipnoses mentais. Cordões de metais e bens materiais. No canto lírico, satírico, torturo na temática. Ridículo, sem vínculo, sua máscara sarcástica que cai. Quando a canção que sintetizo sai, com golpes de judô e voadoras de samurai. Oh, pesadelo do show, de quem pensou que acabou. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Sei muito bem pra onde vou, vou espancando no flow. Se o MC tá aqui pra demolir, então gritei ho. Sou pesadelo do show, de quem pensou que acabou. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Sei muito bem pra onde vou espancando no flow. Se o MC tá aqui pra demolir, então gritei ho. Onde eu vivi sem referência, cresci com eloquência. Venci com consciência, alcançando a iminência. Senti minha presença, praticando a cadência. Parti minha influência, batizando a competência. Despreza essa brincadeira que repete a mesma história. Construção sem conteúdo do tudo, nada se fez. Desprezo toda essa corja de morcegos que me noja. Dá licença o microfone que agora chegou minha vez. Expressar tudo que sinto com muita seriedade. Cantar tudo que vive, transparência na verdade. Porque já tô cansado dessa falsa poesia. Não tem rei, não tem trono e muito menos monarquia. Quem diria que da samambaia sairia alguém que colocaria em evidência que satisfaz? Quem diria que uma lagarta sairia de um casulo em que vivia pra mostrar como é que se faz? Vou destruindo o ego no que prego, pelo que quero. Vou construindo ela em meu castelo, verde e amarelo. Sendo sincero no que digo e tenho decepção de quem fala mal de mim e ainda me chama de irmão. Mas tudo bem, eu sei quem tá comigo. Minha família, meu abrigo, ativistas, meus amigos mais que leais. E sei também o que me dá motivo e o que me mantém vivo pra continuar ativo em meus ideais. Oh! Pesadelo do show, de quem pensou que acabou. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Sei muito bem pra onde vou espancando no flow. Se o MC tá aqui pra demolir, então gritei ho. Sou pesadelo do show, de quem pensou que acabou. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Sei muito bem pra onde vou espancando no flow. Se o MC tá aqui pra demolir, então gritei ho. Ho, ho, ho. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Pra demolir, então gritem ho, ho, ho, ho. Insônia do DF, Clayton MC chegou. Ho, ho, ho. Se o MC tá aqui pra demolir, então gritem ho.